Depois de algum tempo pelo mundo, resolvi voltar aqui de novo. Cantar o meu rock pra essa gente, trazer alegria pro meu povo, povo bem Brasil, povo bem Brasil, povo bem Brasil. Baixo me acompanha o Jack, na guitarra um tal de malucão, na batera segurando o Billy, e no órgão o Tony, meu irmão. Eles são meus irmãos, eles são meus irmãos, eles são meus irmãos. Não quero mais ver gente chorando, pois vou dançar também no salão. Dizer palavras só de paz, pra tirar essa gente da solidão, da solidão, da solidão, da solidão. Depois de terminar minha festa, vou dar um passeio no sertão, passear em todas as terras do norte. Vou de carro e venho de avião, de avião, de avião, de avião. Saibam que eu sou filho do sertão, vim num pau de arara do meu sertão. Saibam que eu sou filho do sertão, vim num pau de arara do meu sertão.